Eu sempre brinco também, brinco com a maneira de dizer. Não me digam que transporte público é uma coisa que não pode ser estatal, porque é bobagem. Eu sempre, já deve ter visto isso na fala minha, estou até ficando meio sem graça de repetir. Os Estados Unidos são a capital do capitalismo mundial, são. Hoje um pouquinho menos com a ajudinha que eles deram no banco, mas tudo bem, ninguém é de ferro. Capitalismo. E o transporte público nos Estados Unidos inteiro não tem transporte privado. É inteiro estatal. Pronto. Entendeu? Então, por outro lado, li na famosa entrevista com Fidel Castro, né, ou no debate sobre a tarifa zero que houve em São Paulo, gente preocupada porque o Fidel Castro achou que se o ônibus for de graça, tu não vai abusar. Abusar quer dizer usar muito o bus. Deve ser isso. Vou abusar. Né? Passa um ônibus e fala, já que é de graça? Legal. Sabe? Outro lá no tempo da tarifa zero falava como é que é, Dani, o negócio do socialismo. Tinha um lá que falava do socialismo, como é que é? A tarifa zero não ia contra a consciência socialista. Não era um negócio assim. Uma tontura. Não tem nada a ver. Então, isso, voltando ao Takashi, isso apenas me remete a essa questão inglória, de um lado, e ao mesmo tempo fascinante que a tarifa zero. Inglória porque ela mexe num negócio absolutamente... Ela mexe com a insanidade de um sistema social organizado, seja de qual for. Mexe. Desnuda a insanidade. Isso é um perigo. Você sabe que a pior coisa é você chegar para um cara e dizer você é louco. Não é? Principalmente se o cara for louco. É a pior coisa. Você chegar para um louco e dizer, você é louco. Né? E a tarifa zero tem essa coisa diabólica. Ela desnuda isso, de um lado. Então, como fazer, né, para você dizer para um louco que ele é louco? É um bom desafio. Mas, enfim, é ao mesmo tempo a desgraça da tarifa zero. E ao mesmo tempo é o fascínio que ela exerce. Para mim é fascinante, até hoje, eu continuo fascinado com esse pequenininho. E vocês esperam que estejam ficando, né, uma tarifa zero aí, pelo amor de Deus. Porque ela mexe fundo com tudo isso. Por qualquer lado que você entrar, ela vai pegar. Pelo preconceito de classe, pelo preconceito de cor, pela distribuição de renda, pela sacanagem, pelo falso discurso moralista, por tudo que você quiser. Onde quiser entrar, vem, pela burrice do ser humano, é uma coisa que, assim como eu discuto que o ser humano é irracional, desculpa, preciso dizer, né, tem uma dose de burrice no ser humano também. O que nós vamos fazer? Tem outra explicação? Você ter esse montão de gente vindo do Big Brother? Tem uma dose de burrice? Tem. Tem. Não é só manipulação. Estou brincando, provocando com você, mas é verdade. Né? Todos nós não temos nosso momento de burrice diário. Confesso. Eu tenho. Uma vez por dia, para mim, eu faço uma burrada. Bom, é um pouco isso aí. Próximo. Desculpa, eu divago um pouco, mas acho que faz parte da... Da sanidade geral. Eu também sou insano. Meu nome é Marco. Queria primeiro discutir um pouco a relação da... que a gente está tendo hoje com o município, em diversas, principalmente nas secretarias, os formatos hoje que a gente tem de governo municipal, ele é absolutamente centralizador e empresarial. Né? A Secretaria de Turismo hoje é presidida pelo Caio, que é também presidente da SPTUR, que é uma empresa, né, que cuida dos assuntos relacionados à Secretaria de Turismo. Na Secretaria de Transporte tem o Alexandre, que é o mega secretário, porque ele é presidente da CET, ele é presidente da SP Trans e controla a Secretaria. Isso em outras secretarias deve se repetir, e isso na verdade é só uma contextualização de como a gente vive numa cidade que está... ela é controlada de uma maneira burocrática muito eficaz. E a outra coisa que eu queria falar era a questão dos conselhos, né? Paralelamente a esse processo que a gente tem de ocupação das secretarias, tem processo de criação dos conselhos das secretarias, né? Então, toda secretaria praticamente tem um conselho, normalmente representado amplamente pela sociedade civil, pelos atores envolvidos naquela secretaria, e por incrível que pareça, a Secretaria de Transporte hoje não tem um conselho. Eu fiz uma pesquisa rápida, não consegui achar se tem alguma legislação sobre isso. Eu sei que nas cidades em volta de São Paulo, a maioria das cidades tem conselhos, são conselhos bem representados, são conselhos que trabalham questões relacionadas ao município, que São Paulo hoje tem uma dificuldade muito grande de tratar. Quando tem algum problema com legislação de motoboy, o que acontece? Manifestação na rua, diálogo com prefeitura, sindicato, é tudo unilateral, é bilateral. Mesma coisa com os taxistas, mesma coisa com os sindicatos, com os trabalhadores de transporte público. Então eu queria perguntar para você se a cultura do Conselho de Transportes em São Paulo, se ela existe, como que é, se existe legislação, se já existia um Conselho Municipal de Transporte, como que, de repente, se o papel do Conselho, apesar de a cidade ter vários conselhos que não funcionam, se pode ser uma possibilidade a pedir novamente e, na verdade, exigir, por meio de alguma maneira, a volta do Conselho Municipal de Transporte. Seu nome? Bom, eu acho que o debate está muito bom mesmo. Eu acho que esse debate ele contribui para a rede avançar, né, ter um salto qualitativo na discussão, e eu tenho certeza que esse debate vai ajudar bastante a gente, as próximas manifestações, a dialogar com a população, a explicar o porquê da nossa luta. E eu acho que qualquer debate é natural ter algumas divergências, senão seria esquisito se não tivesse. Não seria debate. Eu acho muito interessante as divergências, porque faz a gente dar salto de qualitativo na discussão. E eu acompanho a colocação que o companheiro colocou sobre o Tarifa Zero e eu li bastante artigo na internet também. Eu acho que tem algumas questões que acho que dá para a gente continuar dialogando melhor, né? Avançando. Eu concordo muito com um pouco da fala que o companheiro Zacarias colocou. E na fala que você colocou, companheiro Gregório, você citou várias vezes, por exemplo, a Bélgica, se não me engano, como exemplo, né? E citou vários outros momentos da história, onde se teve a tarifa zero, e você colocou em vários momentos que você acha muito importante ter os subsídios para o transporte. Eu acho que esse é um ponto que nós temos que discutir mais, avançar na discussão na rede, com os companheiros, fraternal, pode ser que eu esteja equivocado, mas acho que é uma reflexão para a gente fazer. Do meu ponto de vista, não acho muito interessante os subsídios do governo público, subsídios públicos para as empresas privadas, para assim criar o tarifa zero. Por quê? O que acontece na minha reflexão? O usuário não vai pagar o transporte, então vai ter a tarifa zero. E o poder público vai pagar o transporte do usuário para ele circular livremente da forma como colocar aqui. O problema é que não é uma tarifa zero, é uma tarifa indireta. Porque de uma forma ou de uma outra, o dinheiro público vai estar indo para o bolso do empresário do transporte. Então, indiretamente, o usuário vai continuar pagando o transporte e vai ser o dinheiro público, que pertence ao povo, trabalhador, que vai parar no bolso do dono da empresa do transporte. Que é mais ou menos como se fosse o PROUNI do transporte. É o que o Lula faz na... Pega o dinheiro público, põe na universidade, que vai parar no bolso do dono da universidade, que vai lucrar com isso. Ao invés de Lula pegar esse dinheiro e criar a vaga na universidade pública. Não, ele pega e cria na universidade privada, que vai para o bolso do dono do empresário. Então eu faço essa reflexão, que vai acabar caindo... Os empresários vão acabar lucrando com essa questão. Que não deixa de ser um puta avanço comparado com o que é hoje. É lógico que seria um avanço, porque o usuário já está pagando o transporte. É um avanço. Mas eu não acho que é o final. Eu acho que o final nosso, eu acho que é mais ou menos na linha do que o Zacarias colocou, Gregório. Pelo menos eu penso assim, pelo que você coloca, se você acha que estou equivocado ou não. Mas eu acho que tem que ser um transporte 100% público. Sem participação da iniciativa privada. Onde o Estado controla isso, com uma diferença. que essa empresa pública seja sob controle dos trabalhadores. Porque senão a gente vai criar uma empresa pública com um monte que usa, um monte que existe, como a Petrobras, por exemplo, onde quem determina o rumo da Petrobras é o grande capital. É a burguesia. Como a própria burguesia destruiu a empresa pública que tinha em São Paulo, que você colocou muito bem no seu informe. Então, acho que teria que ser uma empresa pública sob controle dos trabalhadores, mas pública, onde os funcionários dessa empresa sejam funcionários públicos, o transporte seja gratuito e que tenha uma única função o transporte: garantir os interesses de locomoção da classe trabalhadora e das massas populares. É difícil, é óbvio, é muito difícil. Mas esse é o final que a gente quer chegar. E eu acho que é muito possível, porque eu acredito no poder de luta dos trabalhadores e do povo, da classe excluída. E eu acho que o protagonismo dos trabalhadores, Lúcio, nessa questão do transporte, é o fundamental e é o que vai determinar. Eu acho que a gente discorda um pouco dessa questão que você colocou. Eu acho que o transporte está na lógica da luta de classe. É a classe trabalhadora que usa o transporte, a burguesia não usa. Ao contrário, ela lucra com essa necessidade de locomoção. E eu acho que nós temos que montar um sistema na rede, um sistema de reivindicações, que é a forma como a gente vai chegar a esse objetivo final. E essa forma, a melhor forma de dialogar com a população é o que ela sente no dia a dia. E o que ela sente no dia a dia é a gente levantar a discussão de que tem que ter mais ônibus, tem que ter mais linha, mais corredor de ônibus mais confortáveis, com almofadas, com ar-condicionado, que respeite o idoso, que respeite o deficiente, mais terminais, confortáveis. E através dessas palavras de ordens indicatórias, que qualquer um sente no dia a dia, de pegar o ônibus lotado, que nem sempre chega no horário, a gente vai levando a discussão que tudo isso acontece porque o transporte está na mão dos empresários que só querem lucrar com a barbárie dos trabalhadores. Então, acho que é esse sistema, essa discussão. A gente não começa a discussão ao fim, a gente começa com o cacete, que é o ônibus lotado, velho, tarifa cara. Então, a gente começa com o tempo, reduzir a tarifa até chegar ao objetivo de entrar no que a gente quer, que é o trabalhador não pagar e é que a empresa pública 100% estatal sob o controle dos trabalhadores. Era o chamado Conselho Municipal de Tarifa. Por exemplo, a tarifa passou agora de 2,30 a 2,70. Eu não tenho a menor ideia. Vocês conhecem a planilha de custo do transporte coletivo? Alguém conhece? Quanto, por exemplo, quanto pesa a mão de obra, quanto pesa o ônibus, o custo proporcional, qual é a margem, qual é a taxa de remuneração de capital, qual é o custo da manutenção, de renovação? Ninguém sabe. Isso, por exemplo, é fácil de fazer uma discussão pública sobre isso, porque é o óbvio, Lula, que esse tração tarifa tem um nome técnico jurídico que chama preço público. E, portanto, ele tem que ser publicamente conhecido como é que ele é calculado. Na época da Elvira, por iniciativa do Paulo Singer, que é um sujeito, além de tudo, muito preparado, logo no começo do governo, nem era secretário de transporte, nem sonhava com isso aí ainda. E hoje eu percebo como ele já estava na frente de todos nós. Ele propõe e cria um negócio chamado Conselho Municipal de Tarifa. O Conselho Municipal de Tarifa tinha como assento a FIP, a FGV, a USP, a Sindicato dos Trabalhadores Condutores, Motoristas, o Sindicato das Empresas de Ônibus, o Instituto de Arquitetos do Brasil, o Instituto de Engenharia, sociedade civil, sindicatos, universidade, empresas e governo. E esse conselho tinha por obrigação fazer as planilhas de custos dos diversos preços públicos da prefeitura, que eram basicamente, curiosamente eu acabei lidando com os dois, um era os preços dos serviços funerários da cidade, do qual era responsável eu como secretário de serviço de obra, né? Quanto custa um enterro? Quanto custa um enterro? Tem que calcular a hora coveiro, a hora de auxiliar de coveiro, o custo de transporte e deslocamento do corpo, tem que calcular não sei o que lá, serviço, ornamentação, vela, custa tanto. Se for caixão chique, custa mais tanto. E assim por diante. E montou a planilha de custos do transportes coletivos. Então, por exemplo, eu sei hoje, na época, que a mão de obra o transporte coletivo na época que eu fui secretário era um serviço de mão de obra intensiva. Coisa que pouca gente como vocês imagina. Né? Eu não imaginava, achava que o ônibus, o combustível. Combustível, né? Não, era aproximadamente 65% do custo do transporte era salário do motorista e condutor, do cobrador. Então, você quer baixar custo de transporte, se você for pela lógica meramente de otimização de custo, baixa salário do motorista e cobrador. É o mais eficiente de tudo. Era na época, hoje não sei qual é a composição. Tá? Mas era uma planilha pública. Então, o Conselho Municipal de Tarifa é uma coisa que eu sempre falo. Eu acho que é uma coisa óbvia, ululante, que tem que ter na cidade de São Paulo. E em todo o Ministério da Cidade deveria fazer isso como exigência de Código Nacional de Transporte Coletivo. Todas as cidades têm que ter um Conselho Municipal de Tarifa e a planilha custo do transporte tem que ser pública, absolutamente pública. Por que que passou de 2,30 agora para 2,70, ou não foi para 2,72, ou não foi para 2,65, ou foi para 2,90, ou por que não voltou a 1,97? Ninguém é capaz, não tem nada. Quanto ao acúmulo de, você falou, o Marco falou também dessa coisa, a cidade está controlada burocrática, né? A cidade sempre foi controlada burocraticamente, não porque ela é. O controlado burocrático não é uma característica do governo Kassab, é uma característica da forma pela qual a classe dominante opera na cidade. Ela opera burocraticamente, né? Porque ela domina os mecanismos burocráticos da cidade, né? Seja através dos técnicos, dos engenheiros, arquitetos, seja através da legislação, através dos advogados. Não é à toa que Paulo Maluf quase nunca foi condenado na justiça, enquanto a Luiz Erundina teve que pagar R$400 mil de multa. Né? Saibam vocês que é um dos gatos políticas condenadas do Brasil, chama-se Luiz Erundina, que mora até hoje num apartamento de quarta sala, Oh, por quê? Porque o Paulo Maluf paga os melhores escritórios da advocacia de São Paulo. Então, burocraticamente, juridicamente, a classe dominante há muito tempo domina a cidade. O que o negócio do secretário não se pode ocupar a CET e a SP Trans, sabe o que é? Eu queria ter feito isso também. Porque era uma coisa. Deu certo depois com a municipalização de transportes, que é quando eu transformei o contrato em fretamento de ônibus e não mais de concessão. Né? Que é a. Aliás, eu tenho que falar da concessão, falei. A CNTC passou a ser contratada também por mim, secretário de transportes. Então, o secretário de transportes era uma figura de decoração. Ficava lá sentado, né? Tinha o presidente da CET que tomava conta do trânsito, o presidente da CNTC que tomava conta da CNTC e dos contratos com as empresas privadas, e o secretário de transportes era a rainha da Inglaterra. Ia para a televisão toda hora falar, e o que ele falava ele não podia fazer, porque ele dependia dos dois presidentes, que na realidade acabavam, pelo peso dos riquetes, tinham se reportando diretamente ao presidente da República. Mais ou menos como o presidente da Petrobras e o ministro de Minas e Energia. Você acha que o presidente da Petrobras dá muita bola para o presidente da Energia? Quá, não dá nenhuma. Quando muito cumpre as regulações, etc. Mas ele vai e fala para o presidente da República direto. Vai perder tempo de falar com o Edson Lobão, depois de ver, tchau. Então é meramente um arranjo operacional, irrelevante do ponto de vista, né?